Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Este programa também faz parte daquela série que discute a violência no Brasil, em especial aquela praticada pelos menores. Estamos refletindo sobre a questão da maioridade penal. Este programa não quer determinar regras, dizer-se dono da verdade ou definir como as coisas devem ser feitas. Eu não sou especialista no assunto, eu não sou nem mesmo estudioso. Sou apenas uma potencial vítima e tenho direito a dar opiniões, não é? Se você não concorda, venha para o debate, traga a sua opinião. Para começar, uma frase de Mahatma Gandhi. Quando não se possa escolher senão entre a covardia e a violência, aconselharei a violência. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que cumpre um papel importante na sociedade ao incentivar, patrocinar e disseminar manifestações culturais de gente que canaliza sua energia para se expressar por meio da música, do audiovisual, do teatro, da dança, da literatura, das artes visuais e da tecnologia. Acesse www.facebook.com/Itaú Cultural. Conheça os projetos e deixe lá um recadinho para o nosso patrocinador, Itaú Cultural. E um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além do kit apimentado DKT do Brasil, vai para o Marcos Lana, que comentou assim: o programa Bandido Bom é Bandido. É uma dica, se você alguma vez ganhou um prêmio aqui e não recebeu, talvez não tenha escrito dizendo o seu endereço. Escreva para contato@lucianopires.com.br. Vamos à cartinha do Marcos. Luciano, eu não acredito que a redução da maioridade penal seja uma solução, nem mesmo a curto prazo. Serviria apenas para acalmar a sociedade e ganhar alguns votos. Eu não sei como ainda não apareceu ninguém se apossando desse discurso. O fato é que a campanha ainda não começou. Certamente aparecerá algum salvador da pátria propondo a redução da maioridade. Das propostas que apresentou, a única que não me agradou foi essa, de forma que eu a substituiria por: primeiro, maior punição para quem alicia menores. Segundo, mais investimentos na Fundação Casa. Terceiro, maior tempo de internação para menores infratores. Quarto, adoção de uma política de redução de danos, como substituta à política proibicionista adotada hoje, começando com a regulamentação da compra e venda de maconha e depois pelas outras drogas. Penso que uma mudança brusca poderia gerar mais problemas que soluções. Quanto aos que mantêm o discurso de que são fatores sociais, meio que querendo pôr a culpa na sociedade e livrando a cara do bandido, bom, se esta for a visão do governo, que passe a fazer algo nessa área. Só Bolsa Família não vai resolver. Sem mais delongas, gostaria de parabenizar a você e a equipe do Café Brasil por disponibilizar programas de muito bom gosto e de muito conteúdo. Aos que te criticam, acusando de ser muito superficial, entendam que não é possível esgotar um assunto em 30 minutos e que o interesse maior é gerar a discussão. Se querem algo rápido e pronto para o consumo, procurem uma rede de fast food. É isso aí, Marcos. Não concorda com a minha opinião? Dá a sua e oferece alternativas. E ainda explica que num programa de 25 minutos, com cerca de 17 minutos de conteúdo argumentativo, não dá para mergulhar muito fundo. E que é na discussão gerada que está a riqueza. E em nenhum momento precisou me xingar, olha só, muito bom. Sobre a questão das drogas, lá vão mais uns 3 ou 4 programas. O Marcos Lana ganhou o livro, pois comentou o programa, mas ganhou também um apimentadíssimo kit com produtos da marca Prudence, da DKT do Brasil. A DKT fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, além de outros produtos eróticos para ajudar a esquentar aquilo, sabe? Quer saber como é o kit, hein? Acesse www.facebook.com/DKTBrasil. Ó, e dá para concorrer a um outro kit lá. Marcos, escreva pra gente informando o seu endereço. E na hora do amor, prefira Prudence. E a Nakata, hein? Continua com aquela promoção que pode colocar na sua garagem aquele carrão que um dia deixou as cocotinhas malucas. Cocotinha, assim só sabe o que é. Um Maverick V8, meu. Lindo, totalmente reformado. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K, K de DKT. Clique no link da promoção e dê uma olhada no carrão. Participe. Quem sabe a sua vez de ganhar, hein? Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. No programa anterior eu disse que no Brasil, a partir dos 12 anos de idade, menos que a média mundial, que é 14, ao cometer uma infração, o menor vai sofrer algum tipo de punição conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas socioeducativas. Passou dos 18 anos, já é adulto e será julgado e penalizado conforme o Código Penal. É aí que o bicho pega. Quando você for convidado pra subir quadro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos que são quase todos pretos, e os quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados. Da escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, deslumbra, estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Quando se discute maioridade penal no Brasil, a maioria das pessoas está querendo dizer que 18 anos é uma idade muito alta para considerar o indivíduo como adolescente, beneficiando-o com a penalização mais branda do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem defende a redução da maioridade penal quer que o conceito de adolescente termine mais cedo, aos 16, 14 ou até mesmo 12 anos. A partir dessa idade, o indivíduo passa a ser julgado e condenado como um adulto. Em vez das medidas socioeducacionais e reclusão de no máximo 3 anos, que hoje estimulam que os de menor sejam ferramentas para livrar a cara dos de maior no momento do crime. Minha tese é que não deveria haver idade limite para responsabilidade ou maioridade penal. Cometeu o crime, a justiça deve examinar caso a caso e definir como será o tratamento dado ao de menor. Compreendo perfeitamente e concordo que o menor infrator não deve ser tratado como o maior infrator. Não pode ser colocado na mesma penitenciária e nem sofrer os mesmos tipos de punição. Há de haver um sistema desenhado para atendê-lo com o cuidado e atenção que a idade merece. Mas, atenção, esse é o conceito. A operação desse conceito, as dificuldades para sua execução, é uma segunda discussão. É claro que eu não imagino um garoto de 14 ou 15 anos sendo jogado numa cela com 30 adultos. Mas, repito, isso é questão operacional que não cabe agora, nesse momento aqui. Estou discutindo conceito, desenhando uma ideia que, se um dia for aprovada, tem que ir para a prancheta dos engenheiros. A inexistência, insuficiência ou incompetência do sistema atual, no entanto, não pode ser o argumento para que nada seja feito. Esse problema, o da incapacidade do sistema por falta de recursos, é econômico. É um problema a ser resolvido pela priorização econômica de investimentos, algo que com um pouco de competência se resolve. Não existem vagas que sejam construídas. Não existem profissionais que sejam formados. Dinheiro para isso a gente sabe que existe. Ministérios, então? Você está ouvindo Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, aqui com o grupo Garganta Profunda. Mas tem uma versão que está no CD Brazilian Hip Hop, com a Elza Soares, viu? Que é matadora. Quando você for convidado pra subir no ato da Fundação Casa de Jorge Amado, vai vendo alta fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, mas quase brancos, pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? Pode acreditar, quem é compreende? Então. E não me importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lado, onde os escravos eram castigados, e hoje o batuque com a pureza de meninos uniformizados, escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos desvia, não importa nada, nem o traje do soldado, nem a lente do fantástico, nem o disco do Paul Simon. Ninguém é cidadão. Morou, se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, como tudo que se discute no Brasil, a grande confusão se dá na mistura do conceito com a operação do conceito, como eu já mencionei. As pessoas recusam-se a tomar uma atitude para mudar as coisas, pois dizem que o Estado não é capaz, que se não conseguimos lidar com presos adultos, como é que lidaremos com presos jovens? Que não adianta fazer nada, pois os corruptos vão roubar, etc, etc, etc. Essas pessoas só conseguem ver o problema a partir da realidade presente, com todas as limitações e paradigmas atuais. Não conseguem ver mudanças, pois só conseguem pensar conforme a realidade que conhecem. Para elas, serve aquele Albert Einstein que eu usei no programa anterior. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Ouço argumentos de estudiosos dizendo que apenas 1% dos menores cometem crimes considerados hediondos e que isso não justifica esse barulho todo. Bom, a minha resposta é simples. Pergunte para o pai e a mãe da dentista que foi incendiada por um de menor que faz parte do 1%. Outros dizem que o menor deveria ter a chance de cometer um primeiro crime. Só a partir do segundo ele seria penalizado para valer. Bom, eu não quero ser o primeiro cadáver a que o menor tem direito. Você quer, né? Outros dizem que reduzir a maioridade penal não pode, pois vai aumentar a quantidade de presos dentro de um sistema prisional já esgotado. De novo, essa é uma questão econômica. O sistema prisional pode ser expandido e minha resposta é uma só: privatize. E há uma outra pergunta para os que se contentam com a inação. Você prefere o moleque que incendiou a dentista preso numa cadeia lotada e desumana ou solto no seu bairro, hein? É, pronto. Eu acabo de ser promovido de reacionário para nazista. E no resto do mundo, hein? É fácil dizer que na Holanda é assim, na Áustria é assado, na Dinamarca é assim, na Inglaterra é assado, como se esses países, que são do tamanho da zona leste de São Paulo, pudessem servir como paradigmas. Não dá para achar que tudo que serve lá serve aqui, mas examinar suas políticas pode ser extremamente útil como exemplo de priorização das ações. Países como Finlândia e Noruega, por exemplo, têm índices baixíssimos de criminalidade juvenil. Eles adotam lá uma formulação tão interessante como óbvia. A política de desenvolvimento social é a melhor política criminal. Pensando bem, eu concordo. Eu acho que essa formulação pode funcionar muito bem por aqui. No dia que o Brasil estiver no mesmo patamar de desenvolvimento social da Finlândia e da Noruega. Aí, eu topo comparar as coisas, tá bem? Sempre digo que, para saber da importância que a pessoa dá para determinada coisa, você tem que verificar quanto de investimento ela coloca naquilo. Alguém há de se lembrar da história do sujeito que me falava da importância da comunicação na sua empresa. Quando eu perguntei para ele qual era o orçamento, qual era o budget, quanto de dinheiro ele separava para aplicar em comunicação, ele disse, não trabalhamos com budget, trabalhamos com despesas. Em outras palavras, ele não separava um tostão para aplicar naquilo que dizia que era importante. E eu disse, se você não tem budget, significa que não tem plano. E se não tem plano, não é importante. No Brasil, a gente só escuta. Não tem dinheiro para a polícia, não tem dinheiro para as armas, não tem dinheiro para fazer presídio, não tem dinheiro, cara. Além disso, temos aquela velha dificuldade brasileira de saber o que é importante, o que é urgente, o que é prioritário. Para o brasileiro, tudo é importante. Mas para os brasileiros que detêm o poder, só é prioritário aquilo que for de alta visibilidade e, portanto, render votos. Por isso, o problema continua depois de 40, 30, 20, 50 anos. Vejam o tema Copa do Mundo no Brasil. A altíssima visibilidade do evento garantiu-lhe um carimbo de prioritário e apareceu dinheiro e ordem para executar de todo lado. Agora me responda. Se você tivesse o poder de definir a prioridade do investimento de 30 bilhões de reais, escolheria investir aonde, hein? Em educação, infraestrutura, saúde, segurança ou Copa do Mundo? Pois é. Não despreze o menor abandonado. Desesperado está batendo em seu portão. É o retrato da necessidade, pedindo à sociedade um simples pedaço de pão. Filho talvez de um casal desajustado, por isso não é culpado da cruel situação. Você está ouvindo Menor Abandonado, de Braulio Martins, com o mineiro Mário de Souza Marques Filho, o Noite Ilustrada. Essa é de 1986. Não despreze o menor abandonado. Bem, eu sozinho não vou conseguir fazer nada com relação à questão da maioridade penal e da violência urbana. O máximo que posso fazer é ficar esperto para não virar vítima. Mas está aí uma bela missão. Mostrar para eles lá em cima que, para mim, a questão da violência urbana é prioritária. Se eles querem meu voto, que demonstrem que estão resolvendo o problema que eu julgo prioritário. Mas, de novo, eu sou eu sozinho, é só um votinho, cara. Para essa estratégia funcionar, tem que ter muito mais gente. Topa? Enquanto isso, a gente vai agitando aqui com a ajuda da Pellegrino, que distribui as melhores marcas de autopeças, motopeças e acessórios à venda no Brasil. E na página dela no Facebook você encontrará links legais sobre o universo automotivo, administração, gestão de pessoas e negócios. É no www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino sempre com dois L's. Passe lá e deixe um recadinho para eles. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus! É preciso um choque de gestão, optando por soluções radicalmente diferentes do que vemos por aí. Mudando a legislação, privatizando as operações, etc, etc. É preciso um plano de ação imediata, com medidas duras, enquanto o plano de médio e longo prazo é implementado. É preciso alguém para priorizar o que é fundamental e não só o que dá visibilidade. É preciso menos conversa e mais ação. Mas cadê a capacidade de sair da discussão para a execução, hein? Bom, não custa lembrar. O objetivo do Café Brasil é suscitar reflexões e incitar discussões. Não é cagar regras e dizer-se dono da verdade. Se você discordar do programa, dê a sua opinião. Aliás, a área de comentários do programa no www.portalcafebrasil.com.br é um lugar fantástico para continuar a fazer o seu fitness intelectual. E esse tema aqui eu acho que ainda continua. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Tanta violência, eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Essa autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá, vamos lá. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz. Feliz, feliz, feliz, feliz. Onde eu nasci. E poder me orgulhar. E ter E assim então, ao som de Eu Só Quero É Ser Feliz, de e com os cariocas Cidinho e Doca, lá em 1995, que este Café Brasil, que só levanta a poeira, vai saindo de mansinho. Agora virou moda violência no local, pessoas inocentes que não tem nada a ver. Com o encucado Lala Moreira na técnica, a esperneante Cissa Camargo na produção e eu, que quando menor respeitava as autoridades, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marcos Lana, o grupo Garganta Profunda, Elza Soares, Cidinho e Doca e Noite Ilustrada. Este programa chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera. Sabe o que é, hein? É um prédio maravilhoso projetado por Oscar Niemeyer e construído dentro do Parque Ibirapuera em São Paulo, onde são realizados espetáculos culturais. Se você não conhece, não sabe o que está perdendo. Palavra de frequentador. www.facebook.com/Auditório Ibirapuera. Acesse o site, veja a programação e vá até lá. E terá consciência que o pobre tem seu lugar. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Jim Morrison. A única obscenidade que eu conheço é a violência. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.